Nada tão belo como a criança dormindo, nem tão profundo como dormir sem sonhar, nem tão antigo como o sonho dos teus olhos, nem tão distante como a hora de acordar. Dorme enquanto teu pai faz músicas, que é a forma dele rezar. Todos os sonhos na realidade são verdade se eu puder cantar. Você chora quando tem fome, mas vem logo uma mamadeira. Amanhã, se você chorar, vai chorar tua vida inteira. Que o amor